especial. Show da Tarde. Show da Tarde. Muito bem, vamos fechando então a conta de hoje. Agradeço demais o carinho, a audiência, a sua amizade. Temos um novo encontro marcado amanhã, quarta-feira, por aqui, em mais um Show da Tarde. Show da Tarde. Felipe Araújo, Gustavo Lima, Amando Individual, fechando a conta. Valeu demais pela companhia. Se cuide e até amanhã. Tchau. Onde era só prazer.